1888, reautorizar 2000 pés e 90 no 8 no ajuste. Para 2000, 90 no 8, voo no 888. Salvador, 3544 na ideia. 3544, desça para nível de voo 050. 050, 3544. Prossegue em Yankee, Serra Serra. Aí tem quase prosseguir para o nosso remédio no centro de convenções. Prossegue para 1809. Salvador, um bom dia, hoje é minha 250. Chama 6250, essa notificação, Mário 050, 2509. Mário 050, recebido. Eu vou aproveitar com essa velocidade. Negativo, eu mantenho a chegada ao chegar no 250, inicialmente número 4 na aproximação. Estabilizou, voo no 982. Voo 982, torre 1895. 295, obrigado. Yankee Serra Serra, confirma em posição. Estou recebendo o transporte. Responde. Recado, acionado 0142, está passando 200 pés sobre o pelo mar. Entendi. Está passando o eco, Charlie Charlie, prossiga. Charlie, prossiga. Olha, o Yankee Serra prosseguindo para a final de transmissão, vai separar para o sentido. Sente, Yankee Serra Serra. Agora sim, o 6729 está autorizado a puxar, chantar. Salvador 3859 passa 1200 para o 360. Troca transponder para 5023. 5023 para 3859. Pode voar a borda presente, o 3859? Obrigado. Obrigado, Arbor. Gol 988, torre 1895. 295, obrigado. Tipo 5414, desça para 2000 pés, 1098 no ajuste, autorizado ILS Clean, pista 10 na posta estabilizada. Então, 2000 pés, 1098, autorizado ILS, pista 10, 3PL. 5414. P5414, redução para 1909. Reduzindo 1909, 5414. Trip 5221 no Chame Recife, 1288 até em 260. No 982, táxi via Alfa, reporte antes da Gillette. Controle papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolou e autorizado a 7000 pés, pro direto de Manati. Mike Eco Delta, mantém-se com São José, direto Manati ou no meu pé? Mike Eco Delta. Pro de Bulge, pro T3859? Até a saída, guarde. Guardando. Trip 5414, esquerda 050, aceptou, interceptou o curso do localizador. 5414, copiou o controle? Esquerda 050, aceptou, interceptou o localizador. Guardião 02, controle? Tá na escuta, Guardião 02, tá passando por 700 pés aqui no setor de alto. Sim, é. Sinal 250, reduza para 2, 109. 210 nós, entra dentro. Então, 982, o date é o 5, está autorizado o ingresso. Autorizado para o 5, voo 982. Passando 140 para 360, 3859. 3859, aguarde transferência. Vai dar. Na Foxtrot. Bom dia, 1888, táxi de Alfa, reporte em Juliette. Alfa, está Juliette, 1888. Zero, mano. 5414, estabilizado no localizador. Tipo 5414, torre 1895. 1895. Bom dia. R250, desse para 2010, 1098 no ajuste. Autorizado o LSX, pista na zero, reposto estabilizado. 2027, passará. Terra, prossiga. Gente, Yankee, Serra, Serra. Eu tomo de atraso, prossiga. Tomo de atraso, confirma o código estacionado. Estamos de atraso, mantenha-se condições visuais, reporte no farol de Itapuã. Controle Salvador, Pampa Vermelho. Pampa Vermelho, contato radar, subtrato individual 220 da El Lira. É o 220 da El Lira. Confirme o nível de voo, 320. 320, autorizado. Saída para Maracá, de novembro da Copa Pai, quantas milhas? Juliette, voo 888. No 888, Juliette, portão 62. Portão 62. O seguinte, novembro da Copa Pai, guarda a Copa 1018. Área 1341, prossiga. Aí, aguarda a cópia, o ajuste no 098. Supera 1341. Salvador Guarulhos, nível 360, peso Lu 10. Pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5066, o Oxenel 6319. 6250, chame torre 1895. 1895. A saída da El Leda Bridge. Opera Ápia, Zulu 16. Transponder 5066 e a sequência 120.8. Correto, no portão 9, time pronto, Ocean 63 ou não? Passa para a direção. Calculador, muito bom dia. O 1073, 5 da Índia, pronto para a cópia. 1073, aguarde a cópia, 1018. Valeu. Fala, Salvador, 3544, 6 contato. desculpa. Reporte antes da Juliette, Trip. Quatro antes da Juliette. Controle estando de atraso, pelo através do farol da barra, localizado por as duas vidas. Estando de abraço, controle estando da porta. Vermelho, chame Recife na 3325 ao término 288. Com 3325 288. Já te meto 29, contato radar, subida ao 360 da Leda Bridge. 360 da Leda Bridge, pode para da Leda presente? Obrigado, Leda. Leda, obrigado. Copy, 341, o centro está checando o seu plano de voo. Negativo. Bom dia, Oxenea 6250. 6250, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Solo Oxenea 6350. Portão 9 autorizado, seu táxi. Controle é o Papa Romeu, tá no dia bravo. Papa Romeu tá no dia bravo, chama torre 1895. 1895, bravo. equipe, o CIF informou que o plano de voo está com muitos problemas de plano de voo e ainda está resolvendo o seu problema, ok? Do Salvador Belo Horizonte. Só um instante então para a autorização, número 341. Juliette, portão 2. O Papai Uniforme November, Hotel Papá, cópia. Papai Uniforme November, Hotel Papá, cópia. Salvador Maracás, nível 065 visual. Então, 7, curva direita, na ingressão do corredor Axé, mil pés estreito, aguardando a atenção do controle, chama Salvador em 120.8 e o transponder é o 5106, o novembro até o papá. Número Hotel Papá, correto, pátio 4, quanto a bordo? Chame a torre 18690, táxi de decolagem, um bom voo. 1895, 1018, Novembro Hotel Papá. Voo 9073, cópia. Mono Belbiano 33, 4 em 10, Alpé na Galeão. 6311, livre táxi, ponte história 1895, 1018, boa viagem, via Índia. Para nós, 0335, né? 63. Procópio. O seguro, nível 340, quero 850. Estou no zero, curva direita, saída Sael, lida após direto por seguro. Controle 1208, 5102. Autorizado por seguro, nível 340, e a 0850, decola da 10, curva à direita. Correto, portão 1, chama pronto, 1073. Tá pronto, tá no fechamento, manda até 3. E após o Oxané, a retaguarda tá livre no 01, chame táxi. Após o Oxané, tira o fechamento, manda até 3. Salvador, bom dia, Golo 397, correndo, Jeff. 395. 3487, chamou o sol. Esperando a 341 no pronto cópia. Dado Belo Horizonte, nível 180. Pistão a 7, curva direita, saída da El, Leda após Leda direto. Belo Horizonte. Controle 120.8 e o transponder é o 5111, o Força Aérea no 341. Confirmando que está 1-0, curva direita. Táxi até o hotel, na hotel vai manter a posição o Força Aérea 341 e chamar a torre 1895. O Força Aérea 341. Salvador, bom dia, Chané 63 ou não? Chané 6311, contato radar, suba um nível de voo 360 da El. 360, 2 da El, Chané 63 ou não? Taxi Gol 109 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando com o Índia, ponto de perdão no 02, 1-8-95, Senegal no 0-8, 1-0-7-3. Autorizado Índia, 4-0-10, 2-0-2-9-5, Gol 1-0-7-3, obrigado.